5. Afirma, mantendo a Pro 275 por recomendação do centro de controle. O centro mandou chamar? Mandou chamar. Gente, okay. Gol no 715, ainda mantenha a Pro. Chame o centro Recife novamente na frequência 1285-2545. Sim. Localizador 3517. Torre agora, 1986-3517. Até daqui a pouco. Então 3153, desça 2500 países, estado no 012. 2512, 1153. Afirmativo, afirmativo, tá 3517. Livre pouso na 10. Depois, 3517. Estamos autorizados a alinhar e manter a pista 35. Reporte quando pronto. Mantenha o perfil da saída Momo, após a decolagem, com curva agora pela direita. Controle, bom dia, Gol no 897, informação Hotel. Gol no 897, bom dia, senhor, identificação, desça ao nível 070, chegada Bonf, redução 259. Desce 070, já está reduzido 2509, a nossa intenção é cumprir o R na AVE pista 10. Copiada a solicitação, após será autorizado. Vai dar, 9641 na redução 2109. 200 para 210, 9641. Autorizado nível 040. 040, 804. Gol no 897, reautorizado nível 050. 050, 897. Rio 9641, desce até 3.000 pés, ajustado na 012. 3.000 com 1.012, 9.400. Request flight level 360 information, it is received. Roger, information, injury, Steven. Copy, 357. Anselmo. Alfa do Anselmo. O 804 não entendeu a informação. Chuva leve no final da 10. Sente. Você encontrou 314 Serra Vitor 366, com prédio final Renave Torre 1186. Obrigado, doutor 3153, bom dia. Bom dia, Rio 9641, da cena 2000, faz está autorizado ILS sem glide de reposto estabilizado. Gente, postaram ILS sem glide 964. Avistado, atente para a pista molhada, chuva leve sobre o campo, vento calmo, autorizado por 1-0, informa o primeiro 90 metros do mesmo, impraticáveis, ajuste 1-0 no 2. 1-2, livre de pouso 10, 1-5-3. Papapa, Alfa Tango Tango, decolado às 2-0, controle 1-9, decimal 3-5, com voo. Chamará 1-9-3-5, grato, bom dia, papapa, Alfa Tango Tango. Controle, Salvador, bom dia, papapapa, Alfa Tango Tango, decolando a 3-5 na perfil da Momon. Alfa Tango Tango, contato radar na decolagem, frio ontem a nível 030. Sente livre, atenção limitada ao 030, Alfa Tango Tango. Afirmativo, temos 3 aeronaves de aproximação na chegada bom, se frio mantém a 030. Sente, Alfa Tango Tango. CT American 980-160 for 11, or correction for 100. American 980, call cadence, send to level 060, bomb arrival. Okay, down to 060, bomb arrival, American 980. Go 804, solicita o RNAV da pista 10. Gente, 804, ainda mantém o nível 040, aposto pelo Serra Vitor 366. Sim, aposto pelo 366, mantendo 40, 804. Rio 9641, não passando Lula, reduz a aproximação, um é 320 da TAM, 5 milhas e meias à frente, agora com a torre, 1186. Reduzindo, 186, 9641. Controle Salvador, bom dia, papá Romano, Mike Tango Lima, assistente do hotel. Mike Tango Lima, bom dia, senhor, identificação, desceu nível 050, chegada Mari, redução 250 nós. Identity 050, pelo de Mário, 250 nós, Mike Tango Lima. Bono 897, reduz 210 nós. Reduzindo para 210, 897. Cruz 90 metros, faz ajuste no 0 no 2, o Rio 9641 na guarda pista livre. Identity 9641. Passando 075, pode continuar a descida no 897? Até o 50 ainda. 30 ainda, 50 no 897. Você, conforme autorização, Serra Juliette, Correio Serra Vera Céu, a Centena, que está com POB de 1 a 12 no pátio 5, para autorização. Cliente, para autorização, chame agora o solo em 1-2-1-9. Utilizando 1804. Bono 897, desse mantém nível 040, após pelo, irá manter a proa do Serra Vitor 368. Sim, após pelo, vai ser o 368. Vitória. Ô Zé, beleza, depois conversa. Um abraço, mano. Segunda aproximação, tráfego ainda na pista, aguarda a pista livre, Rio 9641, informa que está molhada e chuva leve sobre o campo. Gente, 9641. 3153, solo aos teus 3, livre, primeira direita de imediato e chame solo em 121, décimo 9. 319, 319. 3153. Atualizado pouso na ficha 10. Detive pouso Rio 964. Flight level 360, right turn after takeoff runway 10 via upper risk 50, dial departure TNS transition squawk 5413 and departure 119 and decimal 25. Correct, 119.35, support startup and push. Alright, ready for pushback and startup, that's gate 2. Redução 1709. Reduzindo agora, desce até 2500 com 1012. 1897. Transição Gonza, controle 119-35 e aciona 5415. Autorizado 340 para Campinas, via up, Whisk 58, decola da pista no zero, curva direita, perfil Gole Gonza. Controle 119-35, aciona 5415, azul 4069. Acionamento. É reportado para acionamento, azul 4069. 3153 ingressa última esquerda, portão 03. Última esquerda para 033, 1956. 1-9641, tacos em frente, pátio de carga na minha escuta. Solo Salvador, o Rio 9643, segurou, bom dia. Noroeste do campo, ficha está molhada. Aguarda discussões para o pouso. Guardando autorização de pouso, voo 904. Lutão, quando possível, estimado de pouso. Gente, Alfa TV Tava. Vento calmo. Informo que pista quando molhada atento para os primeiros um terço. Primeiros um terço da pista ficam poucos polegadinhos, ok? Aciente o livre pouso pro gol 904. Lento, com a direita pro 230 limitado pelo localizador. Direita pro 230, limite ao lock, gol no 705. Gol no 607, redução 250 nós. 250 mais gol na 607. Fox for taxi, turn 3171. O Wolf, que lógico, me escuta. 2012, repórter estabilizado, mais segurança. Salvador, gol no 607, confira a pista ainda molhada. Aguarde. Se eu ficar dentro do passo a passo, eu falo que eu não sei informar. Destino são 20 milhas após a Sorraíra, senhor. O ponto de modificação de plano pode ser na Raíra mesmo. Ainda, né? Tá certo, obrigado. Atenção às aeronaves em aproximação para Salvador, a torre informa pista molhada e permanece chuva leve, subfinal da 10. Chuva leve, eu não copiei, estava molhada. Afirma pista molhada. Obrigado. 1897, torre 1186. 286, 997, vamos trabalhar. Atingiu 70, gol no 705. Tenho 70 no 705. Manca 980, descendo 3000 feet, Canadian 1012. 2012, descendo 2000, American 980. 3000. correction descending to 3000 American 980. Golan 705 reautorizado a nível 040. 040, Golan 705. Alfa Tango Tango subiu ao nível 080. Marinha, atenção, o Alfa Tango Tango gostaria de solicitar o cancelamento e prosseguir ao 065. Gente, modificado 0929, subo nível 065, Alfa Tango Tango, quando possível estimar de pouso. Estima pouso aos 1025, senhora. Copiado. Gol 1607, informa que a intenção é o R9 da 10. Gente, 1607, copiada a solicitação. Tensão de autoração agora, curva direita, para o A230, limitado pelo localizador, que é autorizado nível 050. Direita 230, descendo para o 050. Gol 1607. Controle Salvador, bom dia. Tran 3179, mantendo 30. Tran 3179, bom dia. Senhora identificação, esse é o nível 060, na chegada Bonf, redução, 250 nós. 250 já mantendo, reduzindo, descendo para o 060, solicita a Renato da 10. American 90 para o localizer course, sunny left, heading 125, report established. Left to 125, enjoying the localizer, American 980. Point Alpha, report to Anza Juliette. Alpha, report to Anza Juliette, 804. Afirmativo, quando possível, se possível, o Renato da 10. Copiado a solicitação, pode ser autorizado, TAN 3179. Local 980, descend 2,000 feet, QNH 1012, cleared ILS X-ray, light slot out of service, port on localizer course. Okay, cleared the 2,000 feet and cleared the ILS X-ray with the glide slope out, American 980. Golan 715, redução 1809. Reduzindo 180, atingindo 40, Golan 715. Gente, Gol 607, redução 210 nós. 2109, Gol 607. Ferrei Serra, uma centena, Golfo 677, decola da 17, curva direita, coral, 1935 ao controle, 0263 no transponder. Vai chamar para o operacional. Correto, você confirma também a minha pilha alternativa. A autonomia de 4 horas mais 20 minutos, vai alternar ponto seguro. Gente, bom voo, chame a torre agora em 1.18.612, ajuste 1.012. Obrigado, bom dia. Então, o é Mike Tango Lima. Agora com a torre, 1.16, Mike Tango Lima. 1.86, gente. American 980 is established on the localizer. Roger, American 980. Juliette, portão 5, pro gol 1804. 368, desse 2510. Ajustado na 012. Posso ter a terra vista 366? Ainda não, 368. CS, gol no 705. 103, alternate Galeão with 4 hours 13 minutes. 90 metros e aguarde bastão para o pouso. Positivo, agora visão no campo, Mike Tango Lima. Visibilidade de 7.000 metros. Durante 4 hours 30 minutos. Chuva leve, sobre o final da 1-0 e também sobre o campo. Obrigado. 1-0-1-2. Reporting short 1810, tower 118, decimal 60, QNH 1012, thank you. Então, reautorizado 366. 366, Golan 705. Alfa Juliette, portão 10, 970. 4069 da Azul, assim que a aeronave da TAN iniciar o táxi, não sei o que está agora na zona retaguarda, pode iniciar o feedback no 1 chamando o táxi. Gente, assim que a aeronave da TAN iniciar o táxi, a gente pode iniciar o pushback azul 4069. Eu no meio 42, qual é o número da licença? Conforme, senhora. Tucano 642, informação Índia 09 a posição. Gente, aguardando cópia. Muito obrigado. 04 na aproximação. Sete, atrasando a sétima. Sentido 050, vou no 607. No 607, desde 2506, o estado na 012. 2500 na 012, 607. Rectângulo Lima, solo aos 34. Livre direito e chame solo em 121, décimo 9. 1219, sétimo. 2685, 1245, Alfa, Tango Tango. Na secundária, 12545. Secundária, 12545, Alfa, Tango Tango, bom dia. Bom dia. American 980, Connell Tower, on frequency, 1186. American 980, good day. Set, Tango, set, taxi Alfa, post taxi Kilo, patch 3, Mike Tango Lima. Mike Tango Lima, sente, patch 3. Tem a força American 980, runway yet, Chinese 1012. American 980. Até o nível 040, tá 3179. Sete, nível 040, tá 3179. American 980, report inside of field. Solo Gol 642, na posição 09, pronto para o pushback. Sente, só um minuto. Solo, bom dia, trip 5594. Bom dia, mantém a escuta, trip 5594. Milhas para o Serra Victor 366. Está autorizado a RNAVE, gol 1795. Afirma, sim, autorizado a RNAVE. Obrigado. American 980, traffic side, confirm inside the field. American 980, field inside, is the first 90 meters closed. American 980, clear to land runway 10, wind 070 degrees, 04 knots. Runway yet. Clear to land, American 980. 942, copy. Fala, boa, na 642, prossiga. Autorizado a Recife 390, Polisco 58. Decola a pista 10 após a esquerda, subindo a Puca para Saracavu. Controle 11935, aciona 5421. O senhor poderia confirmar o nível autorizado, gol no 642? 390. 390 autorizado para Recife, Polisco 58, Puca Aracaju, 11935, 5421, gol no 642. Correto, cara, nave da Gol, entrando no portão 10, sala para parquear a sua esquerda. Após o parqueamento da mesa, pode iniciar o pushback no 9 e chama no táxi. 7, após aeronave da companhia, livre pushback, acionamento, Gol no 642. 5, contra a aproximação, número 2 para pouso, informa pista molhada, chuva leve sobre o campo. Ajuste no 0, no 2, cabeceira deslocada primeiros, 9, 0 metros, reporte quando visual com o campo. Portará visual, gol 7 no 5. O nome, o Adulio Rana Pátio, o Jornal Pobreu, autonomia? Autonomia, 4 horas e 30 minutos. Paulo Copiou, Azul 4069. O Pobreu, Fábio, foi o Pobreu. 1-0-5. Positivo. Azul 469, Leme Táxi, ponto de espera, torre 198.612, ajuste 1012. Tá livre táxi no ponto de espera 118.612, Azul 4069. Intersect right, contact ground control 1121, decimal 9. Full contact ground, American 980. Pista 2 após a esquerda, subida Puca, Tensaracaju, controle 1. aproximação no 935, aciona 5424. Centro atualizado 1970 Aracaju, Golfo 677, decolada 10, esquerda, subida Puca, transição Aracaju, controle 3935, transponder 5424. Correto, chame acionamento. 3554, obrigado. O avistado está visual com o campo? Visual com 1300 pés, segundo 705. Sim. Curta aproximação, guarda pista livre, informa o vento de 050 graus com 5 nós. Guardando pista livre, igual 705. Tem pouso autorizado na 10, cabeceira do local em primeiro 90 metros. Atente, primeiro texto, escorregadinha quanto molhada, o voo 1705. Ciente livre pouso, igual 705. Bem, eu vou no 607 para o caso de arremetida, cumpri o perfil dos arremetidos da Renata. Cumprido. Olha, o Golfo Quilótico autorizado a alinhar e manter o 97, reporto quando pronto. Vai alinhar e manter o 97, reportarei agora. E Salvador, gol no 607. 607, contra aproximação número 2, informa pista molhada, ajuste no 0 no 2. Número 2 para o pouso, reporte visual com campo. Gente, pista molhada, confirme chuva moderada? Chuva leve, uma pequena camada de nuvem já passou, está no sentido setor norte, mas as aeronaves estão reportando que estão avistando o campo aproximadamente 1.300 pés. Reporte com visual. 607. Controle Salvador, bom dia, total 9910, centro da Índia. Total 9910, bom dia, senhor, identificação, está nível 050, chegada Mari. Identificou 050, Mari, 9910. Bom voo, Geisel, Beraldo. Igualmente, tchau. Beijo, tchau. Qual é o poder? 76, boa no 642. Boa no 642, táxi autorizado. Táxi Juliette Alfa no ponto de espera. Torre 198.62, ajuste do altímetro 1012. Livre táxi, pátio, Juliette Alfa, ponto de espera 10, 1186, ou 9642, bom dia, obrigado. Vem a posição, Golfo Quilótico. No 5 livrou? 17 no 5, vai manter na alfa e reportar antes da Juliette. Vai manter na alfa e reportar antes da Juliette, gol 7 no 5. Reporte com visual com campo. Campo agora, no 607. Autorizado no 0070 graus com 3 nós. Autorizado pouso, voo no 607. Me avistou a 600 pés? No mínimo, deixa eu te pousar aqui. A companhia também, que é por 11 e por 8. 7, parte principal, Índia, traço.